Reuni a vaqueirada pra ver quem foi que faltou. Reuni a vaqueirada pra ver quem foi que faltou. Por meio da internet, registro computador. Por meio da internet, registro computador. Reuni a vaqueirada pra ver quem foi que faltou. Reuni a vaqueirada pra ver quem foi que faltou. Por meio da internet, registro computador. Por meio da internet, registro computador. E quem não souber de meu nome, achou bom me perguntar. E quem não souber de meu nome, achou bom me perguntar. Porque eu me chamo Cardoso, boto boi para brincar. Porque eu me chamo Cardoso, boto boi para brincar. Reuni a vaqueirada pra ver quem foi que faltou. Reuni a vaqueirada pra ver quem foi que faltou. Por meio da internet, registro computador. Por meio da internet, registro computador. Sou forte, sou corajoso, só não sou é o alencão. Sou forte, sou corajoso, só não sou é o alencão. Sou a onça no inverno, a sucuri no verão. Sou a onça no inverno, a sucuri no verão. E um dia vaqueirada pra ver quem foi que faltou. Reuni a vaqueirada pra ver quem foi que faltou. Por meio da internet, registro computador. Por meio da internet, registro computador. Pra ver quem foi que faltou. Reuni a vaqueirada pra ver quem foi que faltou. Por meio da internet, registro computador. Por meio da internet, registro computador. No dia que eu nasci, mas perguntaram quem foi. No dia que eu nasci, mas perguntaram quem foi. Que graça, eu dizendo, é o cantador de boi. Que graça, eu dizendo, é o cantador de boi. Em um dia vaqueirada pra ver quem foi que faltou. Reuni a vaqueirada pra ver quem foi que faltou. Por meio da internet, registro computador. Por meio da internet, registro computador. E quem não souber de meu nome, eu vou dizer diferente. Quem não souber de meu nome, eu vou dizer diferente. Eu sou a onça pintada, de homem não sujo dente. Eu sou a onça pintada, de homem não sujo dente. Reuni a vaqueirada pra ver quem foi que encontrou. Reuni a vaquerada pra ver quem foi que faltou. Por meio da internet, registro no computador. Por meio da internet, registro no computador. Thank you.